Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendada. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco mortal e morto. Bom dia! A partir de agora você estará conosco pela Rádio Aconchego 88.1. O melhor da música. E nós estamos preparando o melhor para você. Você, a partir de agora, está conectado conosco na Rádio Aconchego, o melhor da música, pela Rádio Aconchego 88.1. É a rádio que você gosta de ouvir, é a rádio dos sonhos, é a rádio do coração. Bom dia, Rafael. Bom dia. Aê. Olá. Isso, muito bem. Tá no tom muito bom. Bom dia de novo, Rafa. Olá, Cidinho. Ah, tava aqui no conector errado. Bom dia, estamos aqui de volta, mais um Melhor da Música. E aí, como é que vai? É, o Melhor da Música hoje, ele tá especial. E ele traz logo essa música do abraço. Você quer quebrar, você acabar com todo mundo. É, você sabia que os abraços foram inventados para que as pessoas saibam que os outros gostam de sentir aquela pessoa perto? Que amam aquela pessoa. Você sabia também que às vezes tudo que a gente precisa é um chá, um cafuné e um abraço bem apertadinho? E aí, quem será que inventou o abraço, hein, Cidinho? Eu não sei, eu sei que talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas todos nós precisamos de contato físico, precisamos nos sentir queridos, amados, embora muitas vezes não tenhamos consciência disso. Por essa razão que procuramos o abraço daquela pessoa, do amigo, do parente, né? Aquelas pessoas que gostam. E aí nós temos aquele contato físico que é muito gostoso, né? O abraço tem o poder de regular as batidas do coração. As pessoas que têm problema de pressão, abraçando, diminui, regula. E aí? É verdade. É verdade. É verdade porque o abraço, quando você abraça alguém, ela libera um hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio é principalmente ativado através do contato físico. Facilmente liberado através dos abraços, dos beijos. E aí? Quando você beija, você libera esse hormônio. Mas é verdade, né? Isso é um estudo científico que já está comprovado. Quem nunca... Porque a ciência vai lá, mas para mostrar o que já está também firme, né? Porque quando a gente sente um abraço, a gente se sente bem, né? Claro, o abraço então... tem essa terapia, né? Sim. Inclusive tem um trabalho chamado Terapia do Abraço, né? É verdade, você já participou de uma... Só informalmente, né? Já participei, porque quando a gente fez aqui no próprio SIS, eu participei da bioenergética. Sim. Tem uma parte que as pessoas se abraçam e passam energia umas para as outras. Então é uma coisa maravilhosa. Mas nós estamos aqui na Rádio Aconchego 88.1, trazendo mais um programa Melhor da Música, hoje com o tema Saudade Não Tem Idade. Eita, e hoje é espetacular, porque a gente trabalha um pouquinho da Jovem Guarda, três bandas daquele período que foram importantes, né? Fivers, Renato e os Incríveis, né? Os Fivers ainda continuam em atividade até hoje, né? Forte. Não a mesma formação, mas continuam, né? Sim. Mas aí a gente tem que entender que você liga para a Rádio Aconchego através do 997-21-5409 e pede um abraço, manda um beijo e diz que quer ouvir aquela música maravilhosa, ok? A música do coração? A música do coração! Aquela música do coração, é claro. Aqui. Isso! Então nós estamos aqui pela Rádio Aconchego 88.1, trazendo mais um programa da série O Melhor da Música, em sua segunda temporada. Massa, então vamos começar com música? Vamos começar com música, porque a Rádio Aconchego, ela trata de música boa. Quem gosta de ouvir música boa, escuta a Rádio Aconchego, ok? Mas não vamos esquecer, Rafael, de dar o endereço da Rádio Aconchego, para que o povo possa se ligar. Diga aí. Certo, é Rua Lindolfo Collor, número 65, né, o SIS, Serviço Integrado de Saúde, né, então aqui no primeiro andar do SIS, tem aqui a Rádio Aconchego, então aqui na Rua Lindolfo Collor, que é a Rua do Banco do Brasil, só que já no final dela, né, já pegando aqui para a Rua da Lama, então quem quiser conhecer a gente aqui, pertinho aqui do Guaraná de Roberta, pertinho da oficina, né, de Zezinho. Isso, e se o camarada quiser a Rádio Aconchego pela internet, ele faz o quê? Diga aí. Ele acessa radioaconchego.milharal.org, que é o nosso blog, e lá você pode ouvir a rádio online. Uma maravilha, né? É show de ou bola. Ou a FM 88.1, né? Aqui nas proximidades da rádio, né? A Zona Exato. Oeste de Recife, não é isso? Talvez não seja toda a Zona Oeste, mas uma boa parte, né? Mas vamos rolar um som aí, Rafael? Vamos curtir agora? Vamos, a gente começa com o quê? Vamos começar com Renato e seus Blue Caps, uma banda maravilhosa, que começou nos anos 60, 70, né? E hoje continua fazendo sucesso por aí, com outra formação. Certo. Então vamos de Renato. Vamos de Renato. Você vai crescer, então verá como é bom sofrer. Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. O amor é assim, nos faz sofrer com você.

somente meu. Ter amor somente meu. Estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. É a rádio do coração. E aí, Rafa, tá curtindo esse som? Gostei. Dos anos 60, 70. Gostei. Eu tava até comentando contigo que, assim, tanto o Renato, né? A gente escutou, né, uma sequência que foi primeiro Renato dos Blue Caps, né, em seguida a gente escutou Fevers. E por último, Os Incríveis. Né? Então, Renato e Fevers eu já conheci um pouco mais. Os Incríveis eu também conheço, mas tipo, não tinha parado pra prestar atenção. Não me chamo de velho, não, por favor. Não, eu conheço, mas nunca tinha parado pra. Sei. E Os Incríveis eu senti com uma pegada até mais elaborada, assim, no som, uma coisa. Eu comparo um pouquinho da pegada e do tipo de som dos Incríveis com Rádio Táxi, que se fizesse hoje, o ritmo era o mesmo, assim. O tipo de formação, de gravação, né? O Rádio Táxi é o quê? Nos anos 80, né? É, 80, é. Então, talvez eles tenham até sido influenciados, né? Pode. E eu achei massa, né, na música final, que entra até um saxozinho, uma coisa. É, tipo, tem uma pegada do ritmo, assim, diferente. E Renato e seus Blue Caps, ela foi uma banda formada em 1959. No início era chamada Bacaninha, o nome da banda. Bacaninha. E depois mudou, né? Sim. É tudo oriundo da Jovem Guarda, né? Renato, anos 60, e todo mundo se espelhou nos Beatles, né? E Renato é uma banda que a maior parte das suas músicas são tudo versões, né? Rossini Pinto entrou tal, tanto para Fibre quanto para Renato. Sim. Fizeram muitas versões e realmente ganhou não só o Brasil, como fora do Brasil, né? Mas Renato fez muito sucesso a nos versão anos das 60. Músicas dos Beatles, no caso, né? A maior parte, né? Mas aí a gente tá ligado na rádio Aconchego 88.1 e a gente tem que informar que o nosso programa traz o melhor da música. Sempre músicas boas e música de qualidade. Você vai escutar, vai pegar muitas informações. E eu tava me lembrando agora da que você me mostrou que nós fizemos um oferecimento daquela poesia para nossa amiga lá do Rio de Janeiro, né? Marielle. Ah, sim. E eu achei muito bonito do jeito que foi feito. E nós fizemos também a nossa homenagem aqui, apesar de estarmos longe, mas somos brasileiros e a gente não concorda com esse tipo de coisa que vem acontecendo no Brasil, né? Justo. Uma das coisas que eu estava observando agora pela manhã, logo cedo, estava vendo alguns jornais e estava observando que está um pouco descontrolado o Brasil, né? Muitos assaltos a banco, muita coisa. E o pior de tudo não é isso, né? Porque enquanto eles estiverem levando do banco, tá tudo bem. O problema é que eles estão atirando a esmo e ferindo pessoas que não tem nada a ver com a coisa, passando e tal. Eu acho que é uma violência que começa nos grandes centros de poder, assim, né? Porque eu tava comentando contigo hoje minha relação com as empresas de ônibus do Recife, né? Que tratam tão mal a população, eles fazem um serviço público, mas tratam tão mal, né, a gente, que acho que esse tipo de coisa que a gente vai vivendo no dia a dia, essas injustiças, vai criando uma violência, né, na população, assim. E o que desencadeou esse pensamento seu e essa externação de pensamento foi justamente aquela jaula que colocaram atrás do ônibus, né? Pois é. A gente viu um negócio que eu fiquei assustado. Eu não tinha prestado atenção, você me apontando e olhando de lado, mas quando eu fui passar, eu vi que tem uma jaula mesmo ali. Aquela catracazinha na saída, e né? E você me colocou uma coisa interessante, né? Aquilo ali não foi feito para todo mundo da população, não, né? É uma coisa destinada a pessoas magras, porque a jaula é muito apertada, só passa uma pessoa, e se uma pessoa tiver um pouquinho mais de peso, como é que faz? Pois é. Então, fica complicado. A gente vê como eles não pensam em nenhum nível na população. Não estou preocupado com isso. Eles não estão preocupados com a questão da população em si, né? Pois é. Então, mas a gente continua o nosso programa. Fica esse recado só, né? Para a população geral, aqui, né? Da gente pensar. A gente A gente tá se preocupando porque a gente vê as coisas que batem na gente, né? Isso. Sem querer a gente dá de encontro e não pode deixar de falar. A gente tem essa oportunidade, a rádio é livre, é aberta. A gente não tem que se calar diante de nada. Então a gente pode fazer o nosso comentário. Espera que a população também concorde ou discorde, mas que ligue pra gente para o telefone 9721-5409 e dê sua opinião. 9721-5409. 9721-5409. Botando 9zinho antes. Esse 9 é obrigatório, né? É porque se a gente for dizer 9999, aí fica complicado, né? É. Mas todo mundo já sabe disso. Mas aí a gente tá na Rádio Aconchego, o melhor da música, 88.1. A gente curtiu músicas dos anos 60, bandas maravilhosas. E agora nós vamos escutar mais três músicas espetaculares dos anos 60. Você sabe que a Jovem Guarda, Rafael, foi um período não só de música, mas foi um período cultural, né? Um período musical, um período de vestimentas que foram modificadas. Quer dizer, é todo toda uma condição que as pessoas daquele período tinham de viver e de fazer, né? Sim, sim. Então a gente vai escutar agora esse trio, né? Diga aí quem é que a gente vai ouvir primeiro. A gente vai ouvir três músicas. Primeiramente, Renato e seus Blue Caps. Qual é a música? Dona do Meu Coração. E a segunda música? Em seguida, a gente vai escutar dos Fivers. Isso. Ninguém Vive Sem Amor. Que é uma música espetacular, né? E por último, Os Incríveis com Vendedor de Bananas. Que maravilha, é uma recordação maravilhosa. Mas vamos lá, você que é um engenheiro de som. Paloma Blanca vai voar.

banana. Olha o bananeiro. Banana. Banana. O bananeiro. Bananeiro. Banana, bananeiro. Olha a banana. Eita, Rafael, a coisa tá boa. Essas bandas dos anos 60 são grandes recordações. Você vê que se aplica pra hoje, né? Que essa, a tal da banana é muito boa. Que música massa, velho. Legal. É, fiquei de cara. Quero ouvir mais. É, Os Incríveis. E você precisa escutar o Milionário dos Incríveis. Milionário é uma música extraordinária. É? Só solada. Só solada com a guitarra, mas é espetacular. Sim. E você não pode esquecer que o nosso programa, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10h30. Por aí, né? 9, 10h30. 9, eu acho que a gente pode manter às 9. Às 9. É porque hoje teve a questão do ônibus que não passou, né? Exatamente. Mas acho que às 9 é um bom horário. É, e a Rádio Aconchego, ela traz as melhores músicas, né? Quem gosta de escutar música boa, curte a Rádio Aconchego, né? É a Rádio do Coração, é aquela rádio que traz poesia, informações. E nós temos outro programa que também faz a diferença, que é o Poeira Criativa. Sim. Que ocorre que dia? Quarta-feira. São nas quartas, a partir das 18 horas. São temas livres, né? É, a gente conversa com pessoas que fazem arte no seu dia a dia. Que é uma coisa muito boa, né? Pra tentar entender esse lado sensível da alma humana. Exatamente. E você não pode esquecer que a Rádio Aconchego, ela fica na rua Lindolfo Collor, número 65, aqui no Engenho do Meio. E o telefone para contato, para mandar alguma observação, para visitar, é o 9721-5409. 9721-5409. Você manda um beijo, um abraço, diz que quer visitar a nossa rádio e pode... Demais. Pode fazer um programa? Pode também. Vamos conversando. A rádio é um espaço aberto, a gente... Quem tiver algum interesse, chega, conversa com a gente vê como é que faz, se organiza e faz. Aí, Cidinho, uma coisa que tu tava comentando, né, da época, que, acho que quem acompanha o Melhor da Música desde o primeiro da temporada, no ano... Nós já estamos com quantos? Esse é o episódio 31. 31, olha pra aí. Já sabe, mas pra quem não sabe, né, que você, né, há um tempo, né, você tocava... Bateria, né? Isso era verdade. E você tava falando que esse repertório que a gente tá tocando aqui hoje era um repertório que fazia parte, né? A maioria das bandas da época tocavam Renato, tocavam Fibres, tocavam Os Incríveis, né? Tocava todo esse pessoal dos anos 60, 70, Rádio Táxi dos anos 80. Quer dizer, era um repertório que todo mundo gostava, além de músicas internacionais que não eram a maioria, né? Isso que? Nos anos 80, é? É, 70. A gente, por exemplo, eu participei 70... até comecinho de 80, né? E depois peguei outro rumo, né? Sim, sim. E aí, qual era o momento que o povo gostava mais, assim? Tu lembra qual era a música que mexia? O povo gostava muito de Renato, né? Quando você tocava Renato, todo mundo... Porque Renato tem músicas animadas pra pular. Tem a música de dançar agarradinho também. E o povo gosta... Sempre, ainda hoje é assim. Todos os bailes, o povo pula, pula, pula, pula. Quando o cara começa a colocar aquelas músicas pra dançar... Aí a prova é o próprio, essa banda Trepidantes, que é dos anos 70, que tá em formação, continua ainda hoje. Sim. Trepidantes, quando começa a tocar as músicas antigas deles, é show, né? É sucesso total, né? E você sabia que a Jovem Guarda foi um movimento cultural surgido em meados da década de 60, que mesclava músicas com o comportamento da moda, e a sua principal influência era o rock dos anos 50 e início de 60. Daí a modificação e o surgimento de várias bandas naquele período, né? Foram se transformando, surgindo e continuaram da mesma maneira, né? Sim, sim. Que é um ritmo que mexia, né? Mexe com o corpo, né? É um movimento que vivenciou novas formas de expressão, comportamento, vestimentas, músicas, influência que vinha de fora, né? Sim. A gente captou, copiou isso, né? Então, nos anos 60 mesmo, você vê que a gente vê algumas fotos do povo dançando aqui no Brasil e era interessante, né? Aquelas dançando twist, né? Sim, Rita Pavone influenciou muito o povo naquela época. Mas aí, Rafael, a gente vai curtir o quê agora? Vamos curtir. A gente vai de Renato e seus Blue Caps. Sim. Primeira Lágrima. Primeira Lágrima. E logo em seguida, The Fever. Pupurri, em que eles cantam Hey Girl e Já Cansei. Que maravilha, né? Pode ser? Pode ser, pode rolar. E depois a gente volta e termina com o quê? Depois a gente conta. É uma surpresa. Mas vamos lá, vamos rolar. Saí pelo mundo, perdido e sem. E continuamos com o nosso programa O Melhor da Música. Pela Rádio Aconchego 88.1, é a Rádio do Coração. E aí estamos curtindo essas três bandas maravilhosas dos anos 60, 70, né? Que deixaram saudade. Então a gente tem que ver que saudade não tem idade. A gente acabou de escutar Renato e seus Bluquete cantando Primeira Lágrima. E agora essa é do Onde Estão Seus Olhos Negros. A gente escutou, foi The Fevers. The Fevers. Você liga para o 97215409 e pede a sua música. Diz que gostou dos anos 60, 70 e quer ouvir de novo. E esse programa vai ser reprisado quando, Rafael? A gente tinha combinado que era sexta-feira de... Sexta-tarde. 8 horas. Ah, da manhã. Sexta pela manhã. Não, sexta de noite, sexta, não. Sexta de 20 horas. E isso. No sábado... Ah, tá ali, ó. E no sábado às 14. Às 14. Tá então, no quadro, pô. Sexta, 20 horas... E sábado às 14 horas. Se você curtiu esse programa, gostou das músicas e quer ouvir de novo, você entra na Rádio Aconchego. De que maneira? Pela FM 88.1. Exato. Ou pela internet. Isso, pela radioaconchego.milharal.org. E aí você vai curtir o programa O Melhor da Música e toda a programação que nós tivemos, né? Isso, aí já avisando, né, importante, que semana que vem, quinta-feira, é feriado da Semana Santa. Exatamente. Então vamos colocar uma reprise, né, do Melhor da Música. Exatamente. Não é isso? É. E na outra semana também, não é isso? Não... Nós estamos preparando uma mudança na nossa programação e vai ser uma outra reprise, né? Isso, as próximas duas semanas. Aí pra quem quer conhecer os programas antigos, acho que seria legal também, né? A gente vai fazer uma seleção aqui de dois melhores programas. Exatamente, seria interessante, né? É música, né? Música. Música é música e tá tudo bem. Tudo certo. Mas a gente não pode esquecer que você curte a Rádio Aconchego 88.1, é a Rádio do Coração, aquela rádio que traz informações e a boa música, né? Quem quer ouvir boa música, escuta a Rádio Aconchego. Você liga pra gente pelo 97215409 e manda um cheiro, manda um abraço. Se quiser entrar em contato aqui na rádio, você marca um horário e vem visitar a nossa rádio. Não esquecendo também que o programa... O nosso programa ele vai ficar com reprise as duas próximas semanas. E o Poeira Criativa também não. Eu vou estar viajando quarta. É possível que sim, mas não sei se Gus vai colocar vai assumir. Vou ter que conversar com ele ainda. Porque talvez ele venha sozinho. Que a gente faz isso, às vezes quando ele viajar, eu fazia sozinho com o programa. Sem problema. Então com certeza você vai ter uma boa programação, né? Quem estiver escutando a rádio, demais. Vai ter uma boa programação, a gente vai selecionar as melhores músicas e você vai curtir pela Rádio Aconchego. E nós estamos nos despedindo com muita tristeza. Porque o nosso programa eu tava começando a gostar agora, já acabou. Que é isso, rapaz. É muito rápido. Mas a gente se encontra depois. Através das reprises e através dos programas ao vivo pela Rádio Aconchego 88.1. É isso aí, quem ouviu gostou, tenho certeza. E matou a saudade. Matou, né? Demais. Deixou um pouquinho aquele ponto no coração. E isso aí, é, tava falando até informação, né? Quem quiser ver a síntese disso tudo, procura os originais, né? Que é a junção das três bandas, né? De originais, é mistura das três bandas, que realmente tá na internet. Você entra lá no YouTube e vai começar a ver coisas maravilhosas, né? Essas bandas, não só essas, como outras bandas daquele período, né? Que surgiram e também não estão em atividade. Massa, então, quem está nos ouvindo agora ao vivo, né? Teve a oportunidade. E quem estiver escutando e já for sexta-feira, quem estiver no futuro... Com certeza. Então, bom final de semana. Quem tiver mais futuro ainda no sábado, né? Curta aí seu dia. Então, bom final de semana para todo mundo e que volte conosco. Ouçam as nossas programações, que são as melhores da Rádio Livre. São programações lógicas, confiáveis. E a gente só trata de coisa boa. Inclusive, é uma rádio que toca música, né? Toca música e toca música boa. Música diversa. Música diversa. Que é o mais importante. Mas vamos nos despedindo, Rafael. Eu agradeço a participação. Eu agradeço demais também. Agradeço a Deus também por a gente fazer mais um programa e pé na tábua. Até mais, pessoal. Até mais. Opa, calma lá, Cidinho. A gente vai deixar com uma música. Não é verdade? Mas vamos finalizar.